Dá pra ver que agora indo pro pátio, guardião da frente. ...4209 da Azul, aos 43, direita Alfa e Juliette, portão 8. Na direita, Alfa Juliette para o 8, confirme na sua escuta. Afirma, tio. Ok, na sua escuta, obrigado, 4209. Puxa, 6313, cópia. Prossiga. 360 Guarulhos, aprendiz 50, decolagem no 0 direita, da El Leda, após Leda, Bidev, 1198... 5170 transporte. 2 horas, 50, tráfico 10, pela direita da El, Leda Bidev, 198 motores, 1170 transponder, 663. Portão 01. Poste. Tchau, atrás. Na final, pro Grael, o Guardião 07. Guardião, informe solo controlado, 130 com 10. Alcançando 60. Ok, vou em Duna da presente, desça para 2000, ajuste 1013. Guarulhos, descendo para 3.000. Descida para 2.000, 5972, autorizado ele é SXR. Para 2.000. Afirma. Papatango, Romeu Papatango, desse mantém a 2000, ajuste 1013, vetor para final de LS, XR, curva à esquerda na proa 180, limite ao localizador. Rio, tá livre interceptar o localizador? Sim, tá livre, autorizado LS, o 5972, informe estabilizado no lock. Guará estabilizado. É, 224, reduz a velocidade, 220 mais. estabilizado no ILS, o Rio 5972. Ok, complete final ILS, torre 118.6, Rio 5972. 18.6, 5972. Após tem mais um tráfego. É, você passou da rodovia 1002 ou na parte da rodovia? Vai se reduzir, vai atrapalhar. Cê, gostaria até que incrementasse a velocidade, é possível? Canem 224, vetor para sequenciamento, esquerda 020 proa. 020 vai reduzir mais, 0224. Gente. Mandou Papatango para o localizador, curva esquerda na proa 160. Papatango para o localizador, curva esquerda na proa 0160. 3178, desse mantém 050 na chegada à Mari, vigilância radar. A 224 para o localizador, direita 070. Direita 070. E continue descida para 2.013 ajuste. 2.013, quanto corre? Ok, complete final ILS, torre 118.6, Romeu Papatão. 118.6, Romeu Papatão. Salvador Papatango, Romeu Papatango, passou o dono ILS. Romeu Papatango, reporte final de 4 milhas. Para final de 4 milhas, Romeu Papatango. No solo ao 5-3, até o pátio 3 está livre, alfa quilo nessa frequência. Para o pátio 3. Três, desça via para 2.000 pés, ajuste 1.013, reponte localizador. Tenha autorizado ETAP inicialmente. 624. Ok, 6224, complete final ILS, torre 118.6. 6224. Salvador, boa noite, Oxanel 6224, estabilizado. 6224, reporta no externo. Reporta ali. Ação externa, trava zero, Romeu Papatango. Livre pouso no zero, Romeu Papatango, 130 graus, 08 no aço. Livre pouso no zero, Romeu Papatango. O meu Papatango prossegue, Pat 4. Ingressa então Alfa, Juliette, contorna os portões. Lima, Mike, chama Quebec. Juliette, baixo. Chane baixo, travado, 6224. Chane 6224, ajuste 1013. Vento 130 graus, 089. Autorizado pouso, pista 10. Pista 10, que pouso 6224. 747 Guarulhos, só um instantinho, copy. Alfa e Índia, corrige, mantenha a posição da Juliette, portão 01 vai ser liberado ainda. Alfa, mantenha a Juliette, 6224. Xerém a 747, pronto, tá cópia? 6747, autorizado Guarulhos 340, Aperuísque 50, decolagem pista 10 direita, da Euleda, após Leda Bidev, controle 119.8, 5166, transponda. Puxa, 5515, boa noite. Desse mantenha 3000, ajuste 1013. Chegada bom, fio, vou direto pelo da presente. Web corrigiu, Xenem 6224, a posição agora será 14 no pátio 1, autorizado ingresso via Juliette. Estou 14 via Juliette, 6224. Salvador, 3305, autorização Recife. 3305, autorizado Recife, 330, Upper Whisky 58, decolagem no zero esquerda, Uca, Aracaju, 1 no 9, decimal 8, 5401. Autorizado 330, Puca, Aracaju, Aperuís 58, a aerovia, decola da 10, controle 1998, transponder 5401 para 3305. 3305, chame pronto, puxa o acionamento. Chamará. Novamente, agora 4209, autorização Confins 360, sexta ética. 4209 para Confins, só um instante 4. Vale. 6313 na 1 para o puxa de acionamento, acionamento. Autorizado, puxa acionar 6313. Autorizado. Nove, cópia. Ah, 4209 está pronto para cópia. Confins autorizado 360, conforme roda do plano de voo, a Pesulu no 6, decolagem no 0 direita, da Euleda após Leda Bridge, 119.8, 5175 transponder. Seria quanto mal transponder, por gentileza? 5175. Autorizado Confins 360, conforme a rota, de a Pesulu no 6, decolagem da 10, saída da Euleda após Bridge, 198 controle, 5175, transponde azul 4209. Xenem 6224, mantenha a posição. A Freiro solicitou que prossiga para o portão 01. Aguarde ali antes da Índia, ok? Assim que o tráfego liberar a entrada da Índia, está autorizado para o 01. Correto, então vai até o portão Índia 6224. Tanto 3178 na escuta? 3178, afirmativo final, abaixar trabalho. Pista livre, autorizado pouso, ajuste 1013. 140 graus, 089, autorizado. Pouso autorizado, pistão 0, tá 3178. O azul 4209, confirma apenas o transponder. Transponder 5175. Tá correto, chamo para puxa o acionamento. Gente, obrigado. 63, 13, acionado? Sim, se necessário, pode fazer o pushback até o cliente Índia Juliette para liberar o ingresso da aeronave da companhia pela Índia. Geralmente o push padrão já possibilita, ok? O tráfego vai ingressar se tiver condições de segurança. Tá, sim, tá. Pode ingressar na 35, chamar livrando o Pátio 4, o Romeu Papatão. Obrigado, no 3. Nada. Libera a direita nessa frequência, reportando 37. Libera a direita, estamos a ver o LED, então 3162 a bordo, 4 horas, Carião. Salim, vai até o ponto de espera, chame pronto para decolagem, 1003, o ajuste, 6313, Galeão, 4 horas, confirme, 1063? 1062, chamará a porta pela. Sim. Meu Papatão, boa noite. Salvador, até 3305 no 7, puxa acionamento. Autorizado no 7, solicito que puxe aí um pouco mais recuado, como se fosse para a posição 8, que tem um tráfego da companhia que vai estacionar no portão 7. Quem vai fazer recuado? Puxa, 3305. Afirmativo. 3178, o tráfego da companhia está liberando o portão 7. Ingresse com cautela, observando o tráfego puxando. Quando tiver condições com segurança, ingresse ao portão 7. Ciente, ingressa com cautela, observando o tráfego, quando possível, para o 07, tá? 3197. Salvador, o F-577-47, campo 23, para acionamento. Afirmativo, autorizado a acionar, chame para início do pushback. Autorizado a acionar, vai ser